Lucas P. É a máfia do QG. Tá ligado, mano? Ariel nos beats. Vai. Só explora. Um, dois. Ó. Segura. Terror da quebrada nos trap, mais um homicida no rap. Chegando pesado, elegante, black block da punchline, batendo nos alto-falante. Cria da quebrada, monstrão, menino prodígio, roubando a sua atenção. Faço uma social, meus camarada, churrasco de pé de porco, e ainda convida a brigada. Cada verso meu se dispara, mas tentar me parar é como procurar um iceberg no Saara. Mina piros, mano, mira, vira tiros, falador, tudo conspira. Se tá cansado, respira, zica na rima, assina, assassina a sua sina. De falar que a minha firma não se afirma, só que todo seu ódio é a minha matéria-prima. Faço de prima, é obra-prima, nas rádios te alucina. O improviso aprende enquanto o rap me ensina. Você sonha alto demais, eu sonho um andar acima. Potediado, então volto ao passado. Comecei a roubar base, olha o monstro vocês criaram. É engraçado o ponto de vista veloz, eu sei, é fato universal a nossa voz. Atrai de espaço, então abra cadabra. Já vim de baixo, que está por vir não é nada. Tipo profetas, como os anjos estão de greve. Maloqueiros, rumo ao topo, espera a bola de neve. Bolado na fita, bolado, o mundo tá doido, endiabrado. É engraçado, dois moleque voando alto, asfalto, asfalto. Cangaceiro de boné, terremoto. Vou testar a tua fé, testei o mic no palco. Frase sem sentido, no teu ponto de vista. Teu sistema não entendeu, cala a boca e assista. Pagamento só à vista, irônico se liga. Saí do cu do mundo pra chamar cês de carniça. São os ninjas do crack, cara perdido do rap. Anderson Silva dos crack, que vem siga nas crack. São os ninjas do crack.